O galo cantou de amanhecer. O galo cantou de amanhecer. Vaqueiro, vai na igreja que o sino drobou. É pra reunir, é pra guarnecer, pra manter a ordem que São João mandou. É pra reunir, é pra guarnecer, pra manter a ordem que São João mandou. Cruz.